Controle, muito bom dia, Mike Romeu Alfa. Romeu Alfa, mantém sinal de visualização 506, direto destino, informe livrando o CTR em Salvador. Vai informar, Romeu. Estrela 04, desça para 12 mil pés, altímetro em Salvador 10119, livre-lhe X-Ray para 10, chama estabilizado no curso do localizador. 2000 10119, autorizado X-Ray, reportará a estabilidade. Mike, o meu alfa com controle agora, 120, décima 8, tem um bom voo. Iniciei de imediato, o Oscar Wolf Kilo. Autorizado, o Oscar Wolf Kilo, o vento 100 graus com 05 nós, decolagem da 17. Azul 273, chama Centro Recife 260, antena 28, décima 8. 260, 208. 288. Azul 273. Papatão Oscar Golf Kilo, decolada 06, achando o controle agora 120, décima 8, tem um bom voo. Controle Salvador, bom dia, Papatango, Oscar Golf Kilo. Golf Kilo, contato radar em decolagem, submonte 100, saída bomba. Acertando na bomba, confira se está livre da restrição de 3 mil pés da bomba. Está livre da restrição vertical em bomba, da saída bomba, Oscar Golf Kilo. Muito grato, Oscar Golf Kilo. Chama o centro Recife em 2545, alterna 26185. Ano 2545, 2085, tem um bom dia, centro 2830. Centro da mãe, autorização conforme João Pessoa. Cópia, nível 170. Pronto, cópia, 170. Autorizado, Serra Bravo, Juliette, Papá, nível 170, via Golf 677, conforme rota. Saída Conde, decolagem Piscina 0, curva esquerda, transponder 0276, controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado nível 170 para João Pessoa, Golf 677, conforme rota, onde é a saída, decola da 10 com curva esquerda, 0276 no transponder, 1208 ao controle azul 2796. Cortejamento correto, azul 2796, chame pronto para estacionamento no pátio 3. Vai chamar quando pronto, no pátio 3, azul 2796, obrigado. Dan 3304, complete a aproximação LF e chame a torre Salvador em 1-8 decimal 95. 1895, Dan 3304, obrigado. Faça Golf Kilo, suba a direita para o 340 para evitar tráfego na final da 1-0. Direita 340, Oscar Golf Kilo. Salvador, bom dia, tá 3304, final LS, baixar de casa. Tá 3304, bom dia. Autorizado pouso, pistão no zero, o vento 130 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso, pistão no zero, tá 3304, obrigado. Romeu, Golfo Victor, acionado, pronto para o táxi. Autorizado táxi, reporte para ingresso, pistão no 7, Romeu, Golfo Victor. Camarada, papá, para ingresso, Romeu, Golfo Victor. Golfo Kilo, recebendo ligação, voa na proa de Momo. Proa de Momo, Golfo Kilo. Abandonando sobrevoo em plataforma, vai seguir para Terra em Jack Windy, o Mike Red Romeu. A gente informa na tela propuso, Mike Red Romeu. Autorizado ingresso, táxi via pista, reporte alinhado e pronto. Cabeceira no 7, Romeu, Golf Victor. Mike Romeu Alfa. É quantas milhas em Salvador? Frequência livre 2345 no atraso no setor do conhecimento do controle. Chama no retorno. 3304, solo 12, libera a direita, solo 121, decimal 1. Direita 129. Oferecia para pouso, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, frequência livre. Virando frequência, bom dia a todos, Mike Juliette Romeu. Solo, TAT 3304, livre ou pista? TAT 3304, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, 3304. Romeu, Golf Vito, autorizado a decolagem pista 17, vento 120 graus, 07 nós. Iniciando a decolagem, não pegou o Golf Vito. Romeu Golf Vito, decolado 1-4, chama agora o controle, 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, tem um bom trabalho, senhor Romeu Golf Vito. Dia, Papatango, Romeu Golf Vito. Romeu Golf Vito, Papatango, decolagem, se manter 100, sai da Coral. Subindo uma centena, sai da Coral, Romeu Golf Vito. Confirmando, é o Vitor Charles Hotel? Autorizado o táxi, reporte para ingresso, pista 17. Papapá Lima Lima Fox, bom dia, aciona na Aerostar e chama pronto para o táxi. Autorizado ingresso, táxi via pista, reporte alinhado e pronto. Cabeceira 17, Papa Tango, Vitor Charles Hotel. 6312, autorizaria descer para 2000 na prodidura? Já desci para 2000 pés, a última tem salvadura no 019, livre desse situation, estabilizado no localizador. Ok, Duna, desceu para 2000 com 1019, reporte estabilizado, 6312. Lima, Lima Fox, autorizado táxi, reporte no ponto de espera da Papá. Autorizado chamar táxi, azul 27 na terra. Decolagem pistão no 7, o vento 1 a 3, 0 graus, 08 nós. Autorizado na terra. Siga. Meu Mike Costa, prossiga. Já está quantas milhas de Salvador? Lima Lima Fox, autorizado ingresso, táxi via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Mike Cosca, você tem regra de voo visuais para o litoral norte? Eu peço a livre da presente 2345 para coordenar com os tráficos locais e reporte a 60 milhas de Salvador ingressando na CTR. Controle Salvador, bom dia, o passageiro Victor Charlie Hotel na Arbor. Victor Hotel, contato radar na decolagem, tudo via para 100, Victor Arbor. Via 100 na Arbor, Victor Charlie Hotel. Controle, eu pego o Victor aqui, visualizado 080. Eu Golf Vitor ciente, tudo mantém 100, conforme o plano. O solicita o 080, se é possível? Copiado, mantém então o 080, com o meu Golf Vitor. Também o Golf Vitor. Conforme a rota do plano, saída Arbor, após voa Elefa, após voa posição Nítimo, intercepta pêndulo 21. Decolagem no 0, curva direita. Transponder 5171 no controle Salvador 120 decimal 8. Autorizado nível 360, conforme o plano. Decolando 10. No perfil da Avor com primeira curva direita. Eleva, depois 5 e amplitude 21. 71208, gate número 5. 095. Correto, chama o Santos, de acionamento 1095. Forma. A dura em 1-8, decimal 95. 1895 a torre, obrigado. Salvador, bom dia. Xenai 6312, estabilizado na LS. Xenai 6312, bom dia, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, pistão no 0. Sente, aguardando 6312. Roda azul 2796, está com 4 horas e 15 de autonomia, 50 a bordo, alterna Maceió, pronto para o táxi. Salve Salvador, bom dia, o papapá, Lima, Lima Fox, depois da 17, está no perfil da El Coral. Delta Fox, contato com a Rádio Rádio Colégio, tudo em ordem, 240, Cida da El, Coral. Sim, Matheus, 240, Cida da Coral, Lima Fox. 5 azul, 2796, obrigado, Sarita, bom dia. Bom voo. Oceané 6312, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 160 graus, 08 nós. Sense livre pouso, Oceané 6312. Quilo, plano modificar a partir de agora 1125, suba mantendo o nível 105, condições visuais. Oscar Golf Quilo. Valeu, Lima de Mapote. Seja Lima, Lima Fox. Felicidade aí de última frase da nossa decolagem. Nós estamos com o slot bem apertado lá em São Paulo. É preciso coordenar aí com o centro, sou de Arubi ou Zagos, direto. Boa. Obrigado. Operador no zero. Azul 2796, bom dia. Linha e mantém. Cabeceira no zero. Além mantém no zero, Azul 2796. Vai lá para hoje. Uno, dois, uno, decimal, uno. Dois, uno, uno à direita, obrigado. O Salvador, bom dia. Xenai, vem 3, 1, 2, divulga, você escuta. O Xenai, vem 3, 1, 2, bom dia. Tá, está aprovado via alto, fechamento da Juliette. Nossa, da Juliette vai chamar, 6312. Azul 2796, autorizada a decolagem pistão no zero, vento 160 graus, 079. Decolagem autorizada para Azul 2796. Azul 4299, Paulo Salvador. De autorização para Campinas 320, da sentido Mike. Azul 4299, bom dia, Mike, confere. Autorizado Serra Bravo, Quilo Papá, nível 340. Via peso Luno 0, Bobá, via peso Luno 6, sai conforme rota. Saída da El, Leda Mótima. Decolagem pista no 0, curva à direita. Transponder 5175, controle Salvador 120218. Base, eu perdoo o nome, saída da El, Lida, ótima, pista 10, curva direita, transponder 575 e controle 208. Primeira aerovia, perdoo o Luno 0, saída da El, Lida, ótima. Eu perdoo o Luno 0, da El, Lida, ótima. Cotejamento correto, chame pronto, puxa acionamento. Operador, fica para 11 apenas, sem gestões. Fica aqui no hotel? Pode ser, Sena. Fica aqui no hotel. Juliette, 6312. Romeu 6312, Juliette, portão 03. Juliette para o 03, 6312. Uno 095 para o táxi, estamos com 149 a bordo, 2 horas e 57 minutos, Campinas. Uno 095, na passagem Airbus da Avianca, ingressando no gate 3, após segue até o ponto de espera da pista 10, via Pátio 1 e Taxo Índia. Ponto de espera Torre 1, 18.95, KNH 10 no norte. Sim, após a passagem, prossegue 1895, Salvador, 1095. Radar na decolagem, mantém 170, Pedro Conde. 170, na Conde, azul 2796. Posso Golf Kilo? Acontação, prossiga. Esse Regas e Gol Visuais, nível de voo no 05. 47 milhas noroeste de Salvador, seleção está encerrada. Para tomar tudo violento, monitora a frequência de Recife 2545, alterna 26.85. 2545, 2545, graças, gosta de você. Pegou o Vitor? 5 milhas sudoeste de Salvador, mantendo o nível de voo 080. Isso está encerrado, chame o controle ilhado, frequência 20, decimal 1. Salvador, bom dia, 1095, no ponto de espera da 10 e pronto. 1095, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 180 graus, meia dúzia de nós. Gente, alinha e decola da 10, 1095. Próxima tem sem regras em voo visuais pelo litoral norte, forma ingressando no corredor Interlagos. Portará Interlagos ou mais agora. Cima Lima Fox, chama o centro Recife 251, alterna 33, decimal 25. Segundo centro Recife, Lima Fox. No 08, autorização para Guarulhos. Na 3179, autorizado Serra Bravo, Golfo Romeo, nível 320, via Pessoa no 0 até Taubaté. Saída da Euler da Mótima. Decolagem pista no 0, curva direita, transponder 5403, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado nível 320, no episódio 10 Taubaté, sai na Daiole da Morte para 5403 e 1208, então 3179. Correto, chamo pronto para o estacionamento. Vai chamar pronto. Azul 4299, se tiver cancelamento autorizado, chama o táxi. Se tiver que chamar táxi, você vai chamar. 08, alô. Tchau, Patango. Tchau, Vitor, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Agora 43 milhas oeste de Salvador, serviço está encerrado, cruzando o 075, suba para uma centena. E para a informação de voo e alerta, chame o Centro Recife em 260, alterna 28, décima 8. 260, 1228, grata mesmo, controle com 095, cruzando 2500. 95, contato radar na decolagem, subiu, mantém o nível de voo 360, você dá uma boa. Confirmo que está 360, voo. É possível voar elétrico com referência? Prisado direto elétrico, 1095. Obrigado. Prisado elétrico, voo 1095. Positivo, voando elétrico 1095. Mike Costa por rotatória. Boa rotatória, o Mike Costa. Informe visual com campo. Coloque, informe quando visual com campo. Azul 4299, está pronto para o saque, com 115, 4 horas e 30, Ribeirão Preto. Azul 4299, saque está aprovado até o ponto de espera da piscina 0, direito via Índia, ponto de espera Torre 1, 18, 95, QNH 1019. Índia 99, direita Índia, ponto de espera 2395, 4295. No 095, chame o centro Recife, seja com essas 260, terreno 28, decimal 8. 260, 288, até logo. Caso 4299, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 170 graus, meia dúzia de nós. Oscar já avisou algum campo à sua esquerda? Mike Costa. Papai Romeu, Mike Costa, o controle. Torcida, senhor, na escuta. Já está visual com o campo à sua esquerda? Visual com o campo à esquerda, o Mike é Costa. É mesmo, circuito de tráfego, chame agora para o Salvador, a frequência 118 decimal 95. 118 decimal 95, grato, Mike é Costa. Salvador, muito bom dia, é o Papa Romeu, Mike e Eco Oscar. Papa Romeu, Mike e Eco Oscar, bom dia, o ajuste 10019, confirme já visual com a 17? Visual com a 17. Autorizado pouso, cabeceira 17, o vento 180 graus, 07 nós, Mike e Eco Oscar. Mike e Eco Oscar. Após o pouso, qual o pátio? É o pátio meia, senhor. Do 040, autorizado a chegada bom. 040, desficou, chegada bom, autorizado. Trolho azul 4299. É o azul 4299, decolou. Sou 4299, contato radar em decolagem, submatemos 340, após 12.000 pés, vou Leda. Emissão após 2.000, Leda e 340, azul 4299. Adorança 3179. Aqui a Costa fica atenta a pássaros, final da 17. Ciente, vai que a Costa. Nossa, Salvador, está 3179. Está 3179, a torre. Negativo de contato 1211, solicita pushback acionamento no 08. Olha, 08? Afirmativo, gate 8. Inicie o pushback e acionamento e faça mais uma chamada em 121 décima 1. Se não conseguir resposta, retorne à frequência da torre, está 3179. Afirmativo, vai iniciar o pushback e vai retornar na frequência anterior. Salvador. Está chamando para chamar duas chamadas, vão estabelecer o contato. A torre nos autorizou o pushback e o acionamento aqui no gate 08. Quem chama pronto para o táxi? Vai Mike Eco Oscar no solo 43, confirmando o pátio a esse à sua direita, ou seria o pátio 4? Pátio 4, senhor. Gente, está livre o táxi via Oscar até o pátio 4, frequência livre no corte, Mike Eco Oscar. Frequência livre, Mike Eco Oscar. Chama Centro Recife, frequência 251, alterna 33, decimal 25. 251, 33, decimal 25. Azul, 42, não tá. Para o táxi 3079, 167, com fim, 4 horas e 5. Então, 3079, táxi aprovado até o ponto de espera da pista 10, via Pátio 1, táxi é Índia. Ponto de espera, torre 1, 18.95, PNH 1020. Pista 3 até o ponto de espera da 10, via Pátio 1, Índia, lá no sistema torre 1895, registrado no 020. Salvador, bom dia novamente. Ocean Air 6312. Ocean Air 6312, bom dia. Informação Mike, pronto, cópia. Eu ativo Recife 390 na escuta. Eu tenho aprovado 350, copia ou solicita 39? Prosseguimos com 35. Autorizado o aeroporto de Guararapes, nível 350, via Operzulu 17. Saída Pucca, Jamo, transição Aracaju. Trânsito, decolagem pista 10, curva à esquerda. Transponder 5415, controle Salvador 120.8. 7-0, está agora 67 milhas ao Nordeste de Salvador, serviço mandado encerrado, chame o controle de Aracaju, a frequência 120.3. Foi Aracaju, 120.3, azul, 3179, bom dia, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 190 graus, 07 nós. Z859, pista para 2.000 pés, a última entrada em Salvador 1020, livre linha taxi, chama estabilizado no curso do localizador. 2.000 pés, cumprimento, chamar na nova volta. 3.2.9. É o Papa Romeu, Roberto Cabrado, seu decolou de Serra 80 para Lima, está com proa de Salvador, está mantendo 500 pés na linha do litoral, com dois a bordo, corte 0165, Roberto Cabrado. Tem destino a Salvador? Salvador, senhor. Controle Salvador, são 3179. 79, contato radar em decolagem, se manter o nível de voo 320, após 2000, voe Leda. 320, após 2000, vai voar na Pro de Leda. Controle Salvador, Oceanero 6311. É 311, tendo indicação de se manter o nível de voo 040, 320 chegando a Monte. Ok, descendo para o 40, Oceano 80, possibilidade de aprovar a Monte da presente. Cuidado. Ok, então aprovando o Monte, 6311. Salvador 120.8. 3304, autorizado Brasília, nível 360, da Cláudia 10 com curva direita na saída A, boa transição, eleva. Em seguida, preso 17. 7, controle 120.8. Decolagem piscina 0, curva direita, tanto 6304, chama pronto para o estacionamento. Chamada tanto 3304. Salvador, Papa Romeu, Roberto Cabral. Romeu, Romeu, Oscar Bravo, ajuste no 020. Mantenha a linha do litoral, reporte vertical do farol de Itapuã. Acionando o vertical do Itapuã, Roberto Estabilizou ILS 3859. 3859, chama agora a 2 Salvador em 1 no 8 de 9. 25, obrigado. Torre Salvador, bom dia, 3859. Está na escuta do controle, torre em 1895. 1895, obrigado. Salvador, bom dia, 3859, estabilizado no ILS. Já 3859, ciente, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 190 graus, 079. Livre pouso, 3859. Oi, Salvador, Roberto Cabral, do Farol Itapuã. Confirme intenção de pouso, Roberto Cabral. Intenção de passo 3, seu pai de baixo passageiro. Gente, mantenha a linha do litoral, reporte cruzando a final da pista 35, Romeu Oscar Bravo. Final 35, Bravo. Produção 3179, pode voar, motiva. Controle Salvador, Sã 3179. Sã 3179, prossiga. Seria a possibilidade de voar na proa de motiva? Aguarde a coordenação. Romeu Oscar Bravo, tráfego já avistado, está presente, autorizado prosseguir direto para o 3. Fique atento à movimentação de aeronaves no solo, evite sobrevoo das aeronaves e reporte na curta para o Pátio 3. Romeu Oscar Bravo. Tem como pedir um apoio para entrar com o Romeu Oscar Bravo, senhor? Um passageiro? Já foi informado, já. Alô, Bravo. Então, 3259 no solo ao 59, direita 121 no decimal 1 no solo. 211 no solo, 3259. Esse é o final do Pátio 3. Gente, Romeu Oscar Bravo, autorizado pouso no pátio 3, o vento 190 graus, 079, fica atento ao balizador no solo. O Romeu Oscar Bravo. Bravo. Na 3604 Siga o Mestre Cabral. O Mestre Cabral está no Pátio 3, com o Serra Bonita, para a Rodo, a Ponta Costa. Você poderia confirmar a hora da notificação? Está 12h20. Encerra o Romulo Cabral, vai lá, se a gente levar.